A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para mais um programa A Escola e o Meio, o 26º deste ano letivo. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ora, cá estamos para mais uma tarde animada e agora muito primaveril e ficamos com a boa sugestão musical do João Oliveira, como já é hábito. O grupo HMB e os músicos Vírgula e Carlão vão atuar em setembro no festival Rock in Rio, no Rio de Janeiro, de acordo com o cartaz revelado pelo evento. O Rock in Rio decorrerá de 15 a 17 e de 21 a 24 de setembro, no Rio de Janeiro, e o concerto dos artistas portugueses está marcado para o dia 17 no palco Sunset. Os HMB, grupo de inspiração R&B e Pop, editaram em fevereiro o terceiro álbum de originais, intitulado Mais, que inclui as participações da fadista Carminho, do rapper brasileiro Emicida e de DJ Ride. Quando tu acordas bem disposta, mas nada pode estragar o teu mood. Ficamos agora com a Inês Garcia e com as notícias. Muito boa tarde. Esta semana, nas notícias de âmbito nacional, destaco o eterno problema da produtividade em Portugal. Sempre que são divulgados os rankings de produtividade, Portugal aparece em destaque, mas pela negativa. Sendo uma questão recorrente, urge perguntar por que razão não conseguimos inverter a situação. Seremos verdadeiramente menos capazes de produzir? a resposta não é, nem poderia ser, simplista, pois são vários os fatores que influenciam a produtividade e, como tal, devem ser analisados. No ano 2015, uma vez mais, os portugueses geraram menos riqueza que a maioria dos países da União Europeia. Contudo, não deixa de ser interessante verificar que é o Luxemburgo quem lidera o ranking, país onde mais de 20% da força de trabalho é portuguesa. Mas como definir produtividade? Produtividade não é sinónimo de estar ocupado. Para atingir um elevado nível de produtividade, é essencial ser capaz de gerir o tempo, a atenção, bem como a energia despendida. Para ser verdadeiramente produtivo, é necessário conciliar estas três variáveis. Ser produtivo é entregar o máximo no menor tempo possível, consumindo o menor número de recursos, humanos, materiais e tecnológicos. São vários os exemplos de portugueses, líderes mundiais de empresas e organizações globais. Existe ainda um elevadíssimo número de quadros diretivos a nível internacional que evoluíram de multinacionais em Portugal para lugares de topo dessas mesmas empresas. Genericamente, o português tem características que lhe permite ter sucesso nos países mais competitivos, tecnologicamente mais evoluídos e com níveis de produtividade superiores. A capacidade de resolver problemas complexos, a par de um pensamento analítico, criativo e menos formatado, é uma vantagem competitiva que tem gerado vários líderes internacionais. Portugal é, por isso, reconhecido como um país com elevada qualidade dos seus recursos humanos, o que tem levado a empresas a fixarem-se em Portugal, mas tem provocado, sobretudo, um elevado número de recrutamentos em países como Inglaterra, Alemanha, França ou mesmo países nórdicos. No entanto, quando temos portugueses a trabalhar só com portugueses, e em Portugal surge a questão de determinadas competências não estarem a ser desenvolvidas, ao ponto de não permitir elevar o nível de produtividade. Junta-se ainda ao facto de, em muitas áreas, não termos a tecnologia que permitiria produzir mais. Em funções mais operacionais, sobretudo industriais, em que a produtividade é, acima de tudo, o resultado de um ato contínuo e repetitivo, a tecnologia ajuda rapidamente a melhorar este rácio. No setor dos serviços, que engloba cerca de 2/3 dos trabalhadores em Portugal, falta organização, disciplina, foco e planeamento. A tecnologia também pode ajudar, mas de uma forma mais marginal do que em outros setores de atividade. A maior motivação que pode ter para aumentar o seu nível de produtividade é poder ter mais tempo para si. Atingir objetivos de forma mais célere também induzirá ao reconhecimento, à promoção e deixará com certeza mais tempo livre para o lazer. Ficam em seguida alguns conselhos que poderão ajudar a aumentar a produtividade. Assumir responsabilidade e controlo sobre as suas tarefas, ter sentido de urgência, delegar explicando claramente objetivos, planear o seu dia antecipadamente, organizar a sua secretária e o computador, reduzir as interrupções, se necessário desligar o telemóvel, gerir a energia ao longo do dia, ouvir o corpo e evitar grandes níveis de adrenalina e stress, pois isso consome demasiada energia. Vamos lá ser produtivos e bom trabalho. Reparem que este tema se liga com aquilo que estivemos a discutir a semana passada, a propósito daquela saída do presidente do Eurogrupo, que no Sul se gastava dinheiro em copos e mulheres e depois se pedia ajuda. Isto já se falou um bocadinho de como é que nós produzimos aqui no Sul da Europa. E a Inês disse bem, nós aqui produzimos mal, mas temos muitos portugueses no Luxemburgo e o Luxemburgo aparece no top, não é? Como um país altamente produtivo. E a mão de obra que lá há é maioritariamente portuguesa. Portanto, há aqui qualquer coisa. Falta-nos organização, capacidade de organização. E isto deve começar em tenra idade. Deve começar nas vossas idades. Alunos que são organizados, que são empenhados, que são participativos, que são trabalhadores, que são ambiciosos, que sabem rentabilizar o seu trabalho, certeza absoluta que quando forem profissionais vão ser assim também. Portanto, há hábitos que, de facto, os pais devem ser exigentes com os meninos. Os meninos são estudantes, devem estudar. Não devem andar irresponsavelmente na escola, sem cumprir as regras, sem cumprirem o seu tempo de estudo. E, portanto, nós temos que mudar um bocadinho a nossa mentalidade para, de facto, nos tornarmos mais produtivos e deixarmos esta má imagem que temos na Europa de que, de facto, trabalhamos mal. Porque parece que trabalhamos muitas horas, mas trabalhamos com pouca produtividade. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Hoje temos visitas muito especiais em estúdio. Três crianças do Jardim de Infância da Bobadela e respectiva educadora Filomena Garcia. Retomamos assim a colaboração que começou no ano letivo transato e que, creio, foi muito benéfica para ambas as partes. Boa tarde, meninos, educadora Filomena. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Já tínhamos saudades da vossa participação. Obrigado. Muito bem. Ora, cá estamos então para tomar esta nossa colaboração. De 16 a 31 de março decorreram no agrupamento de escolas diversas atividades no âmbito da Semana da Leitura. No Jardim de Infância da Bobadela, estas atividades realizaram-se na semana passada e para nos falarem delas temos hoje aqui connosco o Martim Fernandes, de 6 anos, a Carlota Lagos, de 5 anos e a Andreia Santos, de 7 anos, que já frequenta o primeiro ano. Vamos começar pelo Martim. Que atividades houve no teu jardim de infância? Na segunda-feira, três meninas do quarto ano foram lá ler histórias. E depois na terça-feira? Na terça-feira, a professora Dina, de Educação Física, leu-nos uma história. E como se chamava a história? A Caça do Urso. Muito bem. E essa história foi contada de uma forma diferente. Queres-nos dizer como foi? Sim, ela contava a história e nós fazíamos o percurso. Ai, que giro. E depois atravessavam a erva, o rio, não era? Sim. E mais? A lama, a floresta, o nevão, a gruta e no fundo da gruta encontramos o urso. O urso. Muito bem. E assustaram-se? Sim. E esconderam-se dentro da roupa da cama. Parece então que foi divertido. E vocês gostaram de ir à caça ao urso? Sim. Muito bem. Carlota, que outras atividades tiveram nesse dia? À tarde, a professora Rosa foi à nossa escola contar-nos a história dos árabes, porque nós no carnaval fomos vestidos de árabes e queríamos saber o que é que eles nos ensinaram e como viviam. Muito bem. E os meninos do segundo e do quarto ano também foram? Sim. Ouvir essa história. Muito bem. Na quinta-feira tiveram mais atividades. Quais foram? À tarde, o professor Arthur foi à nossa escola e contou-nos duas histórias. O Sultão e os Ratos e o Zoo do Joaquim. Muito bem. Sei que essas histórias foram especiais porque vos trouxeram um desafio. Queres partilhar connosco esse desafio? Nas ilustrações estavam animais feitos de materiais recuperáveis. E eu, como nós fazemos também bonecos e construções com materiais recuperáveis, ele disse-nos para fazermos um zoológico. Com esses materiais? Ainda não. Aí vão fazer. Sim. Muito bem. A semana ainda não acabou e a sexta-feira foi toda preenchida com atividades. Fala-nos delas, Martim. De manhã foram... Sim? Ouvimos a professora Manuela e o José Luís a contarem a história da ovelhinha da Mulã. E nós cantámos a história da ovelhinha repolhuda. E a Filomena depois contou a história da lagarta comilona. E depois fomos soltar uma borboleta. E ela não quis voar. E foi para o lume da Juliana e nós rimos. E à tarde? À tarde foi à nossa escola uma contadora de histórias contar-nos dois contos africanos. E os meninos do primeiro ciclo? E os meninos do primeiro ciclo também ouviram. E gostaram muito? Sim. E à noite? À noite. Foram à escola de Nogueira? À escola de Nogueira fazer o teatro da Formiga e da Neve, porque lá estava o concurso de leitura em voz alta. Para os meninos do primeiro e segundo ano. Muito bem. A esse propósito, temos aqui connosco a vencedora desse concurso, na categoria de segundo ano, a Andreia, a quem vou perguntar, como te sentiste quando disseram o teu nome como vencedora deste concurso? Sentiste muito bem? Senti-me muito feliz e contente. Gostas de ler? Sim. Gostas muito. Achas que é importante ler? Sim, porque quando lemos muito, sabemos muito. E quando lemos pouco, sabemos pouco. Se lermos muito, aprendemos a escrever melhor, porque aprendemos mais palavras diferentes. Olha, minha querida, eu ainda agora estive com alunos do 10º ano e disse-lhes exatamente isso. E já são crescidos, estás a ver? E também tenho que lhes lembrar que é isso mesmo. Quem lê mais, aprende mais. E aprende novas palavras, dizes muito bem. E depois, no passado dia 2 de Abril, foi o Dia Internacional do Livro Infantil. Quando não sabias ler, já gostavas que te contassem histórias? Gostava muito, porque achava as histórias giras. Consideras então que os livros são importantes? Sim, porque há muitos livros diferentes que nos ensinam muitas coisas que nós não sabemos. Por exemplo, de história do mundo, de ciências, de matemática, de astronomia, de inglês, de poesia, de banda desenhada e de receitas. Muito bem. Então agora dirigimos-nos aqui à educadora Filomena, que é responsável por estes meninos que falam tão bem e que têm estas atividades tão enriquecedoras. Que balanço nos faz desta semana e se é que considera que estas atividades são proveitosas para as suas crianças? Sim, a Semana da Leitura deste ano foi muito repleta de atividades relacionadas com a leitura e o conto de histórias. As crianças gostaram muito, demonstrando terem-se envolvido em cada momento, não só pela atenção com que ouviam as histórias, mas também pelo prazer e entusiasmo que manifestavam enquanto aguardavam pelo dia ou o momento seguinte. Este ano pretendi dar um significado diferente às histórias, ou seja, não eram contadas apenas com o objetivo de motivar para o prazer da leitura, mas para proporcionar às crianças vivências com a história em si. Ou seja, a história Vamos à Caça do Urso foi uma surpresa, porque o seu conto começou fora da sala e quando a porta se abriu, as crianças não sabiam o que as esperava e foi como que o entrar no livro e serem os personagens da história, pois cada ação que era relatada foi vivenciada com uma atividade motora com recurso a equipamento e educação física. Neste momento, fecha a articulação da educação física com a leitura da história, a tal transversalidade que é muito comum entre as áreas de conteúdo no pré-escolar. A história dos árabes permitiu que as crianças satisfizessem a sua curiosidade relativamente ao povo que elas vivenciaram no desfile de carnaval e vai ser o ponto de partida para futuros projetos. A descoberta de palavras de origem árabe, a numeração, a descoberta do Algarve no âmbito do plano de atividades, que é continuidade do tema do ano letivo passado, que é a descoberta de Portugal, e outras coisas que eles nos deixaram, como por exemplo, ao nível da agricultura e da alimentação, as quais poderão ser a base de muitos trabalhos, pois são temas do interesse das crianças no âmbito do conhecimento do mundo e das suas vivências do dia-a-dia. As histórias do Sultão e os Ratos e o Zoo do Joaquim também irão permitir a transversalidade com as artes visuais, mais concretamente com as construções tridimensionais, tal como foi referido pela Carlota. A história da ovelhinha da Amelã foi completada com a da ovelha repelhuda, porque esta última faz referência ao ciclo da lã, designando o nome das diferentes fases e respectiva profissão. A história da lagarta comilona conta-nos a metamorfose da borboleta e foi complementada com a visualização de uma borboleta e o respectivo casulo. Foi curioso que os alunos do terceiro ano tinham estado nessa manhã a trabalhar no âmbito de simetrias e então tiveram a oportunidade de verificar a simetria das asas da borboleta. À tarde, os contos africanos permitiram a transversalidade com o tema do desfile de carnaval, a multiculturalidade. E para finalizar uma semana tão rica de vivências em termos de leitura e diferentes formas de contar histórias, à noite um grupo de 12 crianças do Jardim de Infância foram participar no concurso de leitura em voz alta, animando o público no intervalo das leituras do primeiro para o segundo ano, dramatizando a história que o Martim já referiu. A este propósito, quero agradecer uma vez mais aos pais que se disponibilizaram em levar os filhos ao Centro Escolar de Nogueira do Cravo, contribuindo assim para incutir neles o prazer de ler, de ouvir ler, de sentirem gosto por quererem aprender a ler e de valorizarem os livros e, acima de tudo, por se envolverem em atividades do agrupamento, colaborando como elementos de uma comunidade educativa na qual todos nos devemos sentir como parte integrante, como uma família, pois só assim poderemos desenvolver o nosso espírito de pertença a um agrupamento de escolas onde os nossos alunos e as nossas crianças fazem o seu percurso escolar, convivendo com uma diversidade que nos deve unir no caminho que se vai percorrendo ao longo de 12 anos de escolaridade e 3 de pré-escolar. Agradeço também a todos os alunos do primeiro ciclo da Escola da Bobadela e a todos que se deslocaram àquela escola disponibilizando parte do seu tempo para lerem e contarem histórias aos meninos e alunos, proporcionando-lhes momento de prazer, de aprendizagem e de vivências que com certeza irão guardar nas suas memórias ou não sejam os livros, uns amigos que devemos preservar e estimar. Muito bem. Parece-me que esta semana da leitura, então, foi de facto muito rica no nosso agrupamento e particularmente para estes meninos de idades mais jovens. Eu creio que eles nunca se vão esquecer destas experiências, sobretudo quando elas são histórias apelativas onde eles têm grande intervenção. E este é um trabalho fundamental. Nós somos professores de vários ciclos de ensino, mas percebemos que ler é algo que tem que se trazer desde muito pequenino. Como disse aqui a Andreia, e muito bem, ela já gostava de ouvir contar histórias quando era mais pequenina e não sabia ler. Este gosto, de facto, começa quase no berço, não é? E todos os meninos que aqui estão mais velhos até podem dar o seu testemunho se o gosto pela leitura não tem que ser incutido em casa pelos pais, depois desenvolvido no pré-escolar, como está a fazer aqui muito bem a educadora Filomena, e depois há um gosto que se vai cultivando ao longo da vida. Mas, de facto, se ele não for incutido assim de pequenino, depois mais tarde é muito mais difícil. Não é assim, Inês? Também começaste a ler muito pequenina. É verdade. Quando era mais nova, portanto, quem me liam as histórias era os meus pais, mas desde cedo que comecei a ler. Claro que com o passar da idade e com o crescer, comecei ainda a ganhar um gosto ainda maior pela leitura, e que acho que é normal, é um processo que é evolutivo, mas acho que ler é importante porque desenvolve, por exemplo, a nossa capacidade não só intelectual, mas também da escrita e não só, mas também a nossa criatividade. Porque ler dá asas à nossa imaginação e abre os nossos horizontes, e acho que tudo isso é importante. Muito bem, e nestas idades eu acho que é uma tarefa fundamental. Por isso dou-lhes parabéns, mais uma vez, educadora Filomena, que trabalha muito bem com os seus meninos. Gostámos muito de vos ter cá, ao Martim, à Andreia e à Carlota. O Martim e a Carlota já os conhecíamos do ano passado. Este ano estão um bocadinho mais crescidos. Provavelmente vamos continuar sempre com esta colaboração, porque ela é importante para todos nós. É importante para nós termos os meninos aqui e é importante para vocês virem ver como se faz um programa de rádio, que é do nosso agrupamento, que é da nossa escola. Gostaste, Martim? Gostas sempre de vir à rádio, verdade? Muito bem. E a Andreia, que é a primeira vez, gostou? Sim. Muito bem. Então até à próxima. Até à próxima. Muito obrigada. Adeus. 100.2 Oliveira do Hospital. E vamos ao cinema com o Pedro Oliveira. Para hoje, recomendo Ghost in the Shell. Baseado no sucesso internacional de ficção científica, Ghost in the Shell, Agente do Futuro, acompanha Major, uma agente de operações especiais híbrida de humano e ciborgue, que lidera a equipa de elite de Section 9. Decidida a parar os mais perigosos criminosos e extremistas, a Section 9 depara-se com um inimigo cujo único objetivo é eliminar os avanços tecnológicos da Anger Robotic. Poderá ver este filme num dos cinemas mais perto de si. They stole it. How many were there before me? She was supposed to have a clean brain. I order you to terminate. Major! They created me, but they cannot control me. Ficamos agora com a Francisca Rodrigues e com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. E desta vez, para variar, boas notícias. O tigre indochinês está a conseguir fintar a extinção. É verdade, o tigre indochinês está a conseguir fintar a extinção. Especialistas afirmam ter provas que o tigre da Indochina, espécie em forte risco de extinção, está a reproduzir-se num parque nacional no leste de Tailândia. Com o total da população do tigre indochinês a rondar pouco mais das 200 espécimes, na atualidade este anúncio reaviva a esperança da sobrevivência da espécie. O anúncio feito por autoridades tailandesas responsáveis pela conservação de animais e duas organizações privadas informa que há fotografias e vídeos de um grupo de tigres indochineses que inclui 6 crias. As evidências fotográficas foram recolhidas através das câmaras escondidas ao longo do Parque Nacional e vão de encontro a um estudo científico que defendia a existência desta segunda população reprodutora de tigres indochineses a nível mundial. O outro local confirmado da reprodução da espécie é um santuário de vida selvagem no oeste de Tailândia. Num comunicado conjunto, as autoridades tailandesas, a organização Friendland, que luta contra o tráfico humano e animal, o grupo de conservação dos felinos selvagens, Pantera, recordam dados preocupantes sobre o tigre indochinês. A espécie, que outrora habitou grande parte da Ásia, só sobrevive atualmente no sudoeste de China, no Camboja, no Laos, no Vietnã, em Myanmar e na Tailândia.

Ficamos com a política e com a Bárbara Coquim. Para esta semana trago para a política o tema de que o Ministro da Educação quer 50% da população ativa com o ensino secundário até 2020. O Ministro da Educação afirmou recentemente em Setúbal que um dos objetivos do Programa Nacional de Reformas é reduzir o insucesso escolar e ter 50% da população ativa com ensino secundário e 45% com competências digitais até 2020. No Programa Nacional de Reformas estão inscritos objetivos muito concretos que nós temos de cumprir. Para isso temos de trabalhar todos. Temos de trabalhar com as comunidades educativas, com as autarquias e com as comunidades envolventes das escolas para poder alcançar esses ambiciosos objetivos, disse Tiago Brandão Rodrigues. O ministro esclareceu que muitos portugueses poderão completar o ensino secundário através de cursos profissionais, com dupla certificação, no âmbito do programa Qualifica, lançado em 6 de março, que se destina à educação e formação de adultos e que poderá abranger 600 mil pessoas até 2020. O ministro da Educação falava, depois de presidir a ação de abertura do encontro Sucesso Escolar, Desafios e Soluções Partilhados entre Escolas e Autarquia, que reuniu mais de 300 pessoas, incluindo representantes das escolas, comunidades educativas e autarquias de todo o país, na Escola Superior de Ciências Empresariais do Instituto Politécnico de Setúbal. No encontro, em que também participou o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, o Ministro da Educação sublinhou a importância de se partilharem as boas experiências de algumas comunidades educativas e lembrou que o Governo vai disponibilizar recursos adicionais para a concretização de projetos locais que visam promover o sucesso escolar. Temos escolas a contarem a sua experiência no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, um programa lançado pelo Ministério da Educação que dá recursos adicionais às escolas, recursos humanos e recursos financeiros, para que possam cumprir as medidas que identificam localmente e que podem, de certa maneira, alavancar a promoção do sucesso escolar e a equidade, disse. É preciso pensar que ninguém melhor do que as comunidades educativas entendem quais são as formas e as ferramentas para alavancar o sucesso escolar. E, nesse sentido, muitas comunidades educativas têm apresentado projetos, muitas vezes coadjuvadas pelas autarquias. De acordo com o ministro, as escolas estão a fazer melhor a identificar as vicissitudes e os problemas, mas também estão a identificar as fortalezas de muitas comunidades e apoiar isso no histórico que devem fazer dessas comunidades. Depois de questionado, Tiago Brandão Rodrigues reconheceu que as dificuldades económicas de muitas famílias constituem um dos grandes obstáculos para o sucesso escolar de muitas crianças, mas garantiu que o Governo está a avançar com medidas para que haja coesão social e territorial e para que a educação se possa transformar naquilo que é verdadeiramente o único elevador social. A universalização do ensino pré-escolar e também a distribuição de manuais escolares para todas as crianças do primeiro ciclo já no próximo ano letivo foram algumas medidas referidas pelo ministro, que defendeu a necessidade de se encontrarem respostas para os alunos que têm dificuldades de alguma ordem, através da ação social escolar. É isso que estamos a fazer com uma panóplia enorme de medidas, para que a iniquidade seja cada vez mais vestigial nas nossas comunidades educativas e para que a equidade seja parceira necessária do sucesso escolar. O Governo considera a educação como um desígnio nacional e defende que o sucesso escolar exige o compromisso de todos, da escola, dos professores, das autarquias e da sociedade. Este discurso político sobre a educação é de facto muito bonito, todos gostamos de ouvir. E é muito importante pôr a população com mais escolaridade e com mais instrução. Aí todos concordamos. Ninguém acha que a população não deve ter o máximo de escolaridade possível. E levar as pessoas à escola que não por qualquer motivo, por razões económicas ou por outras razões, não fizeram a sua escolaridade até ao final do ensino secundário, claro que é ótimo, porque vocês sabem que, por exemplo, a nossa escola tem o Centro Qualifica, que já teve outras designações e que agora é um Centro Qualifica e que recebe pessoas que já estão no mundo do trabalho e que não completaram ou o 9º ano ou o 12º ano e que podem vir fazê-lo. Aliás, apelamos aqui a todos os nossos ouvintes que estejam nesta situação e que se podem dirigir à escola sede do nosso agrupamento, à escola secundária, onde funciona este Centro Qualifica, onde têm psicólogos e professores que os encaminharão e onde eles podem completar o ensino secundário. Isto é, obviamente, uma mais-valia. Todos concordamos. A forma como é feito é que depois pode ser um bocadinho discutível, porque vocês sabem que desde há uns anos a esta parte tem-se andado um bocadinho a fazer de conta. Nós elevámo-nos muito naqueles parâmetros da OCDE, de repente tornámo-nos uma população com muito mais escolaridade, temos muita gente a atingir o ensino secundário, mas em que condições e com que meios? Vocês sabem bem que aquilo que nós falávamos em Centros de Novas Oportunidades, em processos de RVCC, muitas vezes, na minha opinião, e é apenas a minha opinião, são demasiados facilitistas. E isso é assim, estar a fazer de conta que a pessoa aprendeu conteúdos, melhorou a sua performance, adquiriu mais cultura. Se fosse por esse prisma, ótimo. O que me parece é que muitas vezes estes centros, porque são essas as diretrizes, é mais no sentido das pessoas apresentarem um portfólio, das pessoas apresentarem alguns trabalhos e não propriamente das pessoas aprenderem, que me parece que era isso que era importante, é que as pessoas viessem à escola para efetivamente aprenderem. Aprenderem mais de várias disciplinas, aprofundarem os seus conhecimentos, criarem mais hábitos de leitura, terem maiores capacidades de interpretação e de compreensão do mundo que o rodeia. Nós sabemos que temos muita população em Portugal que, por exemplo, sabe ler e escrever. O nosso analfabetismo neste momento é residual, felizmente, mas temos muita iliteracia, não é verdade? Até gente que sai das nossas escolas, jovens, que sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar, porque damos-lhe um texto de jornal, por exemplo, e não conseguem descodificar a mensagem. Isso é chamada iliteracia. Rádio Boa Nova 100.2 FM. O músico e prémio Nobel da Literatura Bob Dylan edita esta sexta-feira Triplicate, um álbum triplo, o primeiro da sua carreira com 30 versões de clássicos de música norte-americana. O álbum está dividido em 3 discos: Till the Sun Goes Down, Devil Dolls e Coming Home Late, com 10 canções cada. I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only you'd asked, I could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love, I didn't wanna know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. To all of my tears, I could have told you so. Toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises she'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. Ficamos prestes a entrar na Semana Santa. O tempo dedicado à matemática em Portugal é superior à média da OCDE. O Presidente do Conselho Nacional da Educação defende que a flexibilização curricular só dará frutos com mudança nos horários escolares. Os alunos mais novos estão mais tempo na escola do que os mais velhos. Há algum desequilíbrio na distribuição dos tempos letivos. Portugal é, em conjunto com o México, o país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a OCDE, onde o ensino da matemática tem o maior peso no tempo total de aulas do primeiro e segundo ciclos de escolaridade, que abrange alunos entre os 6 e os 12 anos. A matemática ocupa 27% do tempo de ensino, contra 12% na Dinamarca, por exemplo. Ao contrário do que sucede em todos os outros países da OCDE, onde no primeiro e segundo ciclos se aposta mais na leitura, escrita e literatura, em Portugal as letras têm o mesmo peso dos números. Esta mesma singularidade repete-se no terceiro ciclo, onde as duas áreas têm um peso, cada uma de 13%. Estes são alguns dos dados constantes de um novo estudo do Conselho Nacional da Educação sobre a organização escolar, que tem como objetivo o tempo de ensino e que é baseado principalmente em estatísticas da OCDE e da União Europeia já divulgadas. Em média, na OCDE, a área de leitura, escrita e literatura tem o peso dos primeiros ciclos de 22% e a matemática de 15%. Outra característica portuguesa é a das escolas ocuparem cerca de 70% do tempo de ensino obrigatório no primeiro e segundo ciclos, com apenas 4 áreas: a leitura, escrita e a literatura, 27%, matemática, 27%, artes, 9% e ciências naturais, 7%. Em média, na OCDE, estas preenchem não mais do que 53% do tempo, um valor que desce para 51% se olhar para o que se passa nos países da União Europeia analisados. Em muitos sistemas de ensino, é comum que uma fatia importante do tempo obrigatório que os alunos passam na escola seja ocupada com ofertas promovidas pelos estabelecimentos de ensino ou regiões. Já no terceiro ciclo, o peso atribuído às chamadas áreas estruturantes, em Portugal, está próximo da média da OCDE em leitura, escrita e literatura, 13%, matemática, 13% e artes, 7%, coincide com a média em educação física e saúde, 7%, e situa-se acima em ciências naturais, 18%, estudos sociais, 14% e línguas estrangeiras, 16%. Esta comparação tem particular relevância numa altura em que o Ministério da Educação se prepara para experimentar, em algumas escolas, uma nova forma de organização do ensino, que aposta na transdisciplinaridade, privilegiando-se a abordagem por temas em detrimento da organização por disciplinas, o que é o oposto do que se passa atualmente. Estamos à espera de ver essa experiência. Mas reparem aqui numa nota. Nós, que habitualmente se diz que os nossos estudantes têm um fraco desempenho em matemática, nós somos dos países que mais apostam e que mais horas estudam matemática, sobretudo nas idades mais jovens. Se calhar tem que haver aqui um maior equilíbrio entre a área da matemática, porque não é por estar mais tempo na escola que se aprende mais. Pode-se estar menos tempo e com muito mais qualidade, não é verdade? Para a matemática, como é para as outras áreas. Boa Nova, irresistível. Como estamos prestes a entrar na Semana Santa, nada melhor do que os ouvintes prepararem-se a rumar até à nossa capital religiosa. Boa tarde, senhor ouvinte. Porque estamos quase na quadra da Páscoa, convido-o a visitar a nossa capital religiosa, Braga. Bem-vindo à Semana Santa de Braga. No calendário litúrgico do ano cristão, o ciclo da Páscoa celebra o mistério central da morte e ressurreição de Cristo. Preparado pela Quaresma, tem o seu ponto alto nos dias maiores da Semana Santa, com o epicentro na Vigília Pascal, comemorativa da Grande Páscoa, ou passagem do povo hebreu, após a travessia do deserto, da escravidão no Egito para a liberdade na terra de Israel. A celebração da Semana Santa integra no seu programa geral atos religiosos e atos culturais. Tal como se realiza na atualidade, a Semana Santa continua uma tradição que vem do século XVI, com desenvolvimentos e variações no decurso do tempo, tendo sido enriquecida com elementos inovadores e exclusivos, e no plano litúrgico conservando diversos elementos próprios do chamado rito bracarense, únicos no mundo. Por tudo isto, a Semana Santa de Braga é, sem qualquer dúvida, a mais vistosa e a mais famosa de todas em Portugal. Mas Braga tem muitos atrativos. Mesmo fora da Semana Santa, é uma cidade jovem e tradicional, repleta de tradições e locais para visitar. É conhecida pelas suas igrejas barrocas, esplêndidas casas do século XVIII e jardins. Conhecida no tempo dos romanos como Brácara Augusta e sede do episcopado português no século XII, a longa história de Braga é visível nos seus monumentos e igrejas. A igreja mais imponente é a Sé, que exibe vários estilos do romano ou barroco, orgulhando-se também das esplêndidas casas, particularmente do século XVIII. Recomendamos a Sé Catedral. É considerada como um centro de irradiação episcopal e um dos mais importantes templos do românico português. A sua história remonta à obra do primeiro bispo, Dom Pedro de Braga. Nesta catedral encontram-se os túmulos de Henrique de Borgonha e a sua mulher, Teresa de Leão, os condes do condado portugalense, pais do rei Dom Afonso Henriques. não deixe de visitar o Museu do Tesouro da Sé. Outro ponto de muito interesse é a Igreja e Mosteiro de Tibães, é anterior à nacionalidade. Se quiser ficar com uma panorâmica da cidade, a Câmara Municipal de Braga apresenta nos meses de verão e Semana Santa o circuito turístico Brácara Tour. Uma viagem panorâmica num autocarro aberto de dois pisos, percorrendo os mais belos locais da cidade de Braga, os seus miradouros, monumentos e pontos históricos. Um passeio de uma hora, acompanhado por um guia interno. O bilhete é válido durante todo o dia, permitindo a entrada e saída nas paragens sempre que pretender visitar os locais de seu interesse, incluindo uma viagem gratuita no elevador histórico do Bom Jesus. Os bilhetes podem ser adquiridos na recepção do seu hotel, no posto de turismo ou no autocarro turístico. Boa viagem até Braga! Muito bem! Sendo católico praticante, poder vivenciar as festividades da Semana Santa de forma intensa e nada melhor do que a ida a Braga, ou então apenas como turista. FM Boa Nova. Ficamos agora com o mundo automóvel, com o Miquel Nunes e por aí com umas novidades tecnológicas, não é assim? É verdade, com a notícia de que a Hyundai patenteia um motor de cilindros iguais. A Hyundai está a desenvolver um sistema de controlo para um motor de capacidade não uniforme, ou, trocando por miúdos, um sistema de gestão eletrónica para um motor com cilindros de capacidade cúbica desigual. Um sistema que supostamente será capaz de reduzir as perdas de energia mecânica dos motores convencionais, de acordo com a marca sul-coreana. Como sabemos, num motor de combustão interna convencional, a capacidade cúbica de cada cilindro é igual à cilindrada total do motor a dividir pelo número de cilindros. Por exemplo, num motor de 4 cilindros com 2.000 cm³, cada cilindro tem 500 cm³, respectivamente. Contrariando esta regra, sabe-se agora que a Hyundai, tal como a Honda em 2014, também submeteu os seus planos para um motor com cilindros de capacidade desigual no final de 2015. Planos esses que só foram publicados agora. Na prática, quer isto dizer que num motor com 2.000 litros de capacidade, em vez de termos 4 cilindros com 500 cm³, passamos a ter, por exemplo, 2 cilindros com 600 cm³ e outros 2 com 400 cm³. De acordo com a Hyundai, este sistema poderá aumentar a eficiência dos motores de combustão, ao fazer variar a potência do motor de acordo com as solicitações do condutor. Devido à diferença de capacidade de cada cilindro, um motor elétrico serviria de unidade de controle para ajudar a reduzir as vibrações. Para já, além de uma gestão mais eficiente do motor, a Hyundai não especificou mais pormenores sobre o mecanismo. Nem sabemos quando ou se esta tecnologia irá chegar aos modelos de produção. É uma boa notícia para todos nós. É verdade, é sempre inovação no mundo automóvel. E então agora ficamos com as notícias dos campeonatos, não é verdade? Do desporto motorizado, onde os portugueses continuam a ter bons desempenhos. É verdade, uma vez que Bruno Magalhães venceu o Rally dos Açores. Bruno Magalhães venceu no passado sábado o Rally dos Açores, a primeira prova do Europeu de Rallies, também conhecido por ERC. Prova igualmente pontuável para o Campeonato Nacional de Rallies. Em estreia no Skoda Fabia R5, o piloto luso beneficiou do acidente do russo Alexei Lukianov, também num Skoda, que ficou fora da luta pela vitória depois de bater na classificativa de tronqueiras no último dia de prova. Foi nessa altura que Magalhães assumiu o comando, seguido de perto pelo piloto da casa, Ricardo Moura, Ford Fiesta R5, que viria a desistir na segunda passagem pela classificativa de Vila Franca. O alemão Marjan Gribel, Skoda, terminou assim no segundo lugar a 1 minuto 34 segundos do vencedor. Em terceiro, ficou o irlandês Josh Moffett, da Ford, a 4 minutos e 50 segundos de Magalhães. O ERC prossegue com o Rally das Canárias a 4 de maio. Já nas contas para o Nacional, José Pedro Fontes, da Citroën, que não correu nos Açores, viu Pedro Meireles, da Skoda, sexto da geral e segundo melhor português em prova, a somar pontos importantes para a classificação do Rally Nacional. Quanto ao Campeonato de Rallys, para os nossos ouvintes mais atentos ao campeonato, que gostem de presenciar estas provas, informamos que o próximo Rally será no fim de semana de 21 de Abril e será o Rally de Espinho. Rádio Boa Nova. Ficamos com a Inês Brás e Nós e os Animais. A indiferença perante o afeto dos donos é a acusação mais frequente aos gatos. Mas afinal, tudo pode não passar de uma encenação. O dono mete a chave à porta. E já se sabe, se do outro lado estiver um cão, pode contar com uma reação calorosa, digna de quem esteve anos fora. Ainda que só tenham passado algumas horas. A cauda abana, há saltos e latidos. E não há como não perceber que o animal está feliz com o reencontro. Mas se atrás da porta estiver um gato, é possível que nem esteja sequer atrás da porta, na verdade. Não é de estranhar, por isso, a fama de independentes e indiferentes, incapazes de mostrar afeição, que os felinos gozam. Mas segundo um novo estudo, esta indiferença é apenas aparente, mais até é fingida. Os investigadores da Oregon State University chegaram à conclusão que os gatos preferem a companhia humana à comida, a outros gatos e mesmo à tão adorada erva gateira. Christian Vittel Schreve, que liderou o estudo, não se conformava com os artigos científicos já publicados que se referiam aos gatos como pouco sociáveis, teimosos e difíceis de treinar. Com a sua equipa, pegou em 55 gatos, 23 que tinham dono e 22 que estavam em abrigos para animais abandonados. Cada um ficou sozinho durante 2 horas e meia, período que os investigadores usaram para perceber qual a comida, o brinquedo, o cheiro e a interação humana preferidos de cada um. Depois foram colocados numa sala com os seus itens preferidos e podiam mexer-se livremente. Não foi possível concluir a experiência com todo, mas dos 38 que puderam ser analisados, 19 preferiram claramente a interação humana. A comida ficou em segundo neste ranking de popularidade, preferida por 14 gatos. Só 4 optaram pelos brinquedos e 1 preferiu ficar junto a um tecido impregnado com o seu cheiro favorito. Os investigadores admitem, no entanto, que o estudo é limitado e que a preferência pelo contacto humano pode variar consoante o humano e, claro, consoante o animal. Muito bem, estão a ver? Está-se a desmistificar aquilo que a ideia que tínhamos dos gatos, que eles realmente não ligavam muito aos donos, não são afetuosos. Eles são. Eu tenho um gato em casa há quase 9 anos e devo-vos dizer que ele sofre imenso quando eu saio de casa. Se eu estiver alguns dias ausente, ele deixa de comer e fica numa grande tristeza. O que se percebe, lá está, a falta dos donos é muito mais gravosa para um gato e muito mais penalizadora do que a falta de comida. Minha querida Inês, vamos recordar aos nossos ouvintes. Senhor ouvinte, não volta a ter uma doce de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Orçamento participativo da escola. No dia 23 de março, data mais favorável e mais próxima do Dia do Estudante, decorreu a votação das propostas elaboradas no âmbito da iniciativa ministerial Orçamento Participativo da Escola. Ao todo, o agrupamento contou com a apresentação de 19 propostas distribuídas pelas diferentes unidades escolares. Todas elas, como era a intenção deste programa, incidiam sobre melhorias do espaço escolar para colmatar alguma falha de material que proporcionasse maior bem-estar aos alunos ou que melhor respondesse aos seus interesses em termos de prática desportiva ou como complemento curricular de alguma disciplina. A votação atingiu percentagens bastante significativas nas escolas da periferia e menos na escola 7. Na secundária e no ex-agrupamento Brás Garcia de Mascarenhas, as propostas mais votadas foram a reabilitação do bar dos alunos, numa tentativa de apetrechar o espaço com mais mobiliário para sentar e mesas de apoio, e a criação de uma sala de convívio cultural que possa ter disponíveis para serem requisitados pelos alunos revistas, livros, jornais, DVDs e uma televisão. Está previsto pelo regulamento que o planeamento da execução das propostas seja pensado até ao final do mês de maio, devendo a execução das medidas acontecer até ao final do ano civil. Para uma primeira iniciativa, o balanço foi positivo, embora muitos alunos ainda se mostrem muito aliados da participação e intervenção cívica que devem ter num espaço que é seu. Há que continuar o trabalho neste sentido, diz a professora coordenadora Fátima Coceiro. O resultado da votação das propostas foi o seguinte: proposta A, sala de convívio cultural, 35 votos. Proposta B, reabilitação do campo de golfe, 33 votos. Proposta C, reativação do clube de aquariofilia, 18 votos. Proposta D, reabilitação do bar dos alunos, 42 votos. O Requeibom, umas saborosas bombocas de requeijão apresentadas pelos alunos Tânia Henriques e Fábio Mota, do 12º H, curso de restauração variante cozinha-pastelaria do nosso agrupamento, orientados pela professora Sónia Rendeiro, ganharam o 3º lugar na final intermunicipal que se realizou nos dias 1 e 2 de abril em Tábua. A CIM, região de Coimbra, está a trabalhar com o IFP e o Sistema Científico Regional de modo a criar condições para a implementação dos 3 projetos vencedores. Este ano letivo foram apresentados cerca de 200 ideias de negócio, das quais 132 participaram nos concursos municipais realizados nos municípios que compõem a CIM, região de Coimbra, sendo selecionadas as 18 equipas finalistas que participaram no evento realizado em Tábua. O presidente do município anfitrião, Mário Loureiro, saudou os alunos e os professores participantes, agradeceu o contributo de todos os que tornaram possível a final realizada em Tábua e desafiou os jovens empreendedores. Ricardo Alves, vice-presidente da CIM Região de Coimbra, elogiou a qualidade dos projetos apresentados e considerou vencedoras todas as equipas participantes na iniciativa da comunidade intermunicipal, que deste modo cumpre uma das prioridades no processo de desenvolvimento da região. Os 2 dias no Conselho de Tábua representam um contributo para uma nova mentalidade que a CIM Região de Coimbra quer ampliada a toda a região e que combina o conhecimento do território e a partilha das suas especificidades, com a coesão, a solidariedade, a irreverência e a criatividade. Esta ação é cofinanciada pelo Centro 2020, Portugal 2020 e FEDER. De 16 a 31 de março decorreu a Semana da Leitura no nosso agrupamento, que foi recheada de múltiplas atividades. Na Biblioteca Escolar número 2, os alunos do 7º ano tiveram a oportunidade de participar na atividade Ler de Forma Diferente, Eu e o Mundo. Os alunos experimentaram diferentes formas de ler, onde a comunicação foi, acima de tudo, sentir. Também a Biblioteca número 2 do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital proporcionou aos alunos do 5º e 6º anos um encontro com o escritor Joaquim Vieira, coautor com Maria Inês Almeida da coleção juvenil de aventuras Duarte e Marta. Os alunos da turma F do 5º ano deslocaram-se à Biblioteca número 2 do Agrupamento de Escolas a fim de assistirem a um sublime momento de leituras partilhadas levadas a cabo por encarregados de educação da turma. Os alunos do 8º e 6º ano estiveram presentes na Biblioteca Escolar número 2 do Agrupamento de Escolas para assistirem à palestra Perigos da Internet, preferida pela professora Isabel Osório. Estamos já a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Contámos hoje com a participação especial da educadora Filomena Garcia e três crianças do Jardim de Infância da Bobadela, a Carlota, a Andreia e o Martim. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção e desejamos-lhe uma boa Páscoa. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.